A mí me gustan los Apocalipsis, porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. A, B, C, 16. Chegamos, chegando até vocês. Banca forte, pode crer, ABC16. Dê crédito a tudo que falo, pois não divago. Não gasto meu vocabulário como gastam os otários. Prefiro conscientizar e não viciar. Prefiro tratar a paz e não citar a violência. Não concordo com a indecência que vejo na televisão. Não cai na ilusão de ser o playboy da televisão. MVP manda um papo reto que é de irmão. Ao invés de vender droga, por que não traficar informação? Não seja o vítima da injeção letal, te aplica o sistema. Não, não tema, nome de farda ou de arma. Na Bíblia tem essa frase escrita: não te alcançará seta maligna, nem mal algum que a noite transita. Não seja você a bola da vez. Passe para o lado do ABC 16. Já cheguei, estou aqui. Pra quem não me conhece, pra ser Charles MC. Ao invés de me destruir como fazem os imbecis, eu me preservo. Eu não quero ir pro inferno. Arder nas chamas de Lucifer. Teve os desfrutar o paraíso com o Senhor Jeová. O diabo está louco pra te desgraçar. Da zona tu quem vai falar é o pregador. Minha rima é como uma mole, seu coração é como uma pedra dura. Mas quando ela bate, eu tô ligado que ele fura. E se ele não fura, seu corpo desce sete palmos na sepultura. Mas a alma desce bem mais. Vai pras profundezas, o inferno queimar com Satanás. Não, esse ano não digo mais, não, não digo. Faça aquilo que eu mesmo já te disse. Faça logo para o lado da família Apocalipse. A, B, C, 16. Se você é sangue bom, se bom, bom. Não me faça passar de camburão, porque eu sou negro e moro no gueto, ou seja, no capão redondo. Quando eu vejo por isso eu não me escondo, não me metro, pois sou digno e nada nego. Mesmo sabendo dos gambetas, nascer de crino me sentar no dedo. Eu busco força e poder naquele que prometeu me proteger. Presta atenção, você, porque eu sou ligeiro, mas não é no gatilho, porque eu tenho auxílio. Meu Deus Pai, meu Deus Espírito, amém do Deus Filho. Em troca não me vicio, meu Deus não falho, não é tardio me socorrer. Como se não vou ter respeito, amor e proceder. E assim espero que aconteça também com você. E como aqui foi o bingo, mas uma voz do ABC, ABC, ABC. A, B, C, 16. A, B, C, 16. A, B, C, 16.